Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Ela entendeu que é impossível fazer planos que dão certo em cada detalhe. É impossível planejarmos o futuro sem que haja mudanças. É impossível posicionarmos as pessoas em nossas vidas como peças de um tabuleiro. Ela aprendeu com seus erros e passou a acertar quando parou de se preocupar. Ela passou a acertar quando se sentiu cansada de persistir fazendo o que sempre fazia, olhando sempre por um mesmo ângulo, aparentemente imutável. Antes, ela não entendia nada. As pessoas se afastavam porque interpretavam de forma inconsciente suas fraquezas e necessidades de preencher vazios. As pessoas se afastavam porque inconscientemente ela depositava muita responsabilidade nos outros, mesmo sem entender como fazia isso. A responsabilidade que era só dela de se fazer feliz, ela dizia que era do outro. Era o outro responsável por sua felicidade, era o outro quem tinha que agir da maneira que ela queria, sem que ela abrisse a boca para falar um A. Ela aprendeu que a única pessoa responsável pela sua própria felicidade é ela mesma. A única pessoa capaz de fazê-la sentir completa é ela mesma. Por isso, entendeu que o tempo que passou sozinha consigo mesma não foi de mais e muito menos de menos. Foi o suficiente para ela se conhecer. Todo mundo precisa disso. Todos precisam se afastar para enxergar tudo fora do quadrado. Ela acabou se acostumando a ser só, mas viveu o outro extremo, fugia de relacionamentos mais sérios. E ela não fazia isso de forma consciente, não. Ela apenas passou a interpretar mínimas indiferenças ou diferenças como sendo desinteresse e passou a se afastar ou desprezar quem agia assim com ela. Eram as suas defesas. As defesas nascem das decepções que teve na vida e pode ser uma praga no meio de uma plantação, porque pode transformar uma pessoa doce em amarga. Mas ela deu sorte, porque conseguiu continuar sonhando, apesar de tudo. As defesas realmente fizeram jus ao nome e serviram de escudo para novos sofrimentos. Ela continuou se envolvendo, mas sempre se desapegando rápido demais, principalmente quando havia distância. Foi quando parou de buscar e deixou as coisas acontecerem. Não parou de sonhar, mas não se desesperou. Começou a dar passos pequenos, sonhar com coisas diferentes mudou o foco. Se deparava com alguns pensamentos sempre que tinha que encará-los e depois apertava o botão off. Ela apenas mudava o foco e se sentia bem, então funcionava. Essa história continua. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e eu te encontro ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.